Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Multiverso Mais. Eu sou Felipe Marcel e hoje nós vamos falar daquilo que a gente já meio que fala com uma certa frequência, que é cagação de regra. Eu sou Felipe Marcel e hoje nós vamos falar de coisas que eu nem vi e já não gosto. Seja ela filme, série ou simplesmente algo que a gente encucou. E para Nunca encucar viu e junto não gosta. comigo, Valdir com W está aqui hoje. Eu estou aqui, por acaso. Ah, outra pessoa também que eu nunca vi, mas eu gosto, Letícia. Oi, gente! Hoje é o meu dia preferido. Cagação de regra muito da bem. Que você ia falar, meu dia Vou preferido, domingo. para cagar junto com a gente, nosso querido Exato. editor, Samir Santos. E aí, galera? É, novato, mas também vou começar a cagar a regra agora, né? Ué, mas a parada é essa. Faz parte da política da firma. Entendeu? Se você é pago pra isso, moleque. A cada 3 meses a gente tem que emitir um relatório de cagação de regra. Peraí, alguém tá sendo pago? Eu não tô ah, falando. Não? Ixi. Paga nós! Então. Depois a gente acerta esses detalhes. Passa lá no RH. Tá bom. Alô, Ana. Não, tá ruim, bom, olha, uma coisa assim que eu vi que já vai sair agora e que eu já tô cagando, por exemplo, é esse filme novo do Doutor Dolittle com o Homem de Ferro. Nem vi, já tá. Não. Pô, eu nem vi, nem verei, nem né? Nem vi, nem verei. Nem vi, nem verei. Não vi, não verei, não gostei. Assim, gosto do Roberto Downey Jr., gosto. Ele é uma pessoa carismática, é. Mas não. Assim, talvez assista aqui em casa por veias não tão autênticas, vamos dizer assim. Mano, eu adorei! Eu amei! Assim... Eu não sei do que considerando que tá hoje falando. Em dia eu pago bem caro para ir nos cinemas, eu acho que eu também não mas vou é, ver, isso não. É um negócio que eu tava pensando também, um pequeno off-topic aqui. Eu sei que, assim, a pirataria é um problema sério e tal, mas, porra, nego cobra R$ 60 para ir no cinema? Não, e você ainda tem que comprar pipoca, porque eles dizem para você que sem pipoca não dá. Pois é. Ah, pra mim isso aí é cagação de regra a mais de capitalismo. Eu sempre fui no cinema sem pipoca, porque eu sempre tive aquele aparelho tijolinho, e se você comia pipoca, quebrava. E toda vez que eu quebrava, eu tinha que pagar R$ 150 essa bosta. Então uma pipoca de R$ 30 saía 150. Então eu vou até hoje no cinema sem comer pipoca. Não como pipoca. Foda-se a pipoca. Eu até levo um guaranazinho, alguma coisa assim, mas pipoca todos. Tem que comprar um M&M. M&M é legal. M&M é tudo, cara. Loja americana, né? M&M é ostentação, né? É nossa, quem que você tá roubando aí? Ok. Mas, assim, não pagar, tipo, R$ 50 a mais por causa disso. Então, aqui você tem que ostentar, né? Aqui, além da entrada ser R$ 60, um combinho é 50. A entrada do cinema é R$ 60? Não, aqui no Barra Shopping é. Jesus, gente do céu! Jesus Cristo, cara. Ainda bem que eu nunca vou pra esses lados. Não, aqui em São Paulo, o VIP do Cinemark, que é aquele que você deita e vem um cara servir você na cadeira e os caralho, é R$ 80? 60 conto é muito caro para um cinema normal. É, não. Tem que ter, tipo, podia ter um tema de redação sobre como democratizar o cinema no Brasil. Podia, não, né? Ah! Opa! Pena que o tema não foi esse, né? Mas isso é coisa esquerdista. Mas enfim, não, mas por exemplo, aqui a média do cinema é, se não me engano, uns 15 conto para a sala normal. 20 para IMAX, acho uns 25, 30, acho que 25 para aquela da poltrona bonita e acho que 30 na 4D. Mano, 4D eu acho uma besteira absurda. 4D é aquela que mexe a cadeira? Que treme, cadeira, que joga água. Ah, é uma coisa que eu odeio. Eu fui em uma vez e eu achei um desperdício assim absurdo de dinheiro, principalmente porque eu fui assistir Esquadrão Suicida na estreia. Nossa. Eu nunca fui e continuarei não indo. Muita coragem. Mano, eu não... É um negócio que pra mim não faz sentido. Você vai pagar pro maluco espirrar água na sua cara, velho. Você vai ficar tomar banho, não, porra. Mas aí que tá. Eu assisti o Jurassic World 2 nessa sala. Foi divertido, porque o filme é uma merda. Mas a sala de a experiência foi legal. Eu falei assim, ah, o dinossauro vai aparecer água, aí chovia. A chovia na sala. Foi divertido. Nossa, não. Você vai no negócio pra... Nossa, não. Não. Mas eu, pelo menos, eu não pago pra ir no cinema muitas vezes, porque meu cartão do banco me dá entrada de cinema. Nossa, que chique. Sim, a cada, acho que 1.000 conto que você gasta, você ganha um ingresso. Justíssimo, né? R$1.000, pelo amor de Deus. US$1.000. Mas é o que você gasta do dia a dia. Você vai pagando coisa no débito, no cartão de crédito. Ai, caiu o trem aqui da cama. E aí vai gerar... pontos e você ganha. Mas enfim, voltando pro tópico, voltando pra pauta, gente, isso aqui, ó, os ouvintes já estão indo embora. Voltando. Valdir, fala aquele negócio que você tava me falando que você nem viu nem verá. Então, cara, eu não vi Doutor Dolittle, não verei Doutor Dolittle, eu não vi You, não verei You. Eu não vi 13 Reasons Why e não verei 13 Reasons Why. E todos pelo mesmo motivo, porque é extremamente desnecessário, cara. Tipo, você vai fazer uma série que é um gatilho gigante do início ao fim. Você vai fazer uma série que fala, que romantiza o psicopata, e você vai fazer um filme sobre um cara que conversa com animais pela quarta, quinta vez, cara? Porra, não dá, mano. É. Pera, esse do Yu é sobre o quê? É o psicopata. É um cara que ele é stalker. Oh. Ele começa a seguir. Ele é super, hiper, mega stalker. Começa a seguir uma menina e vai ter dois, né? Vai, já tá fazendo já. Mano, é absurdo. Uai, o 13 Reasons Why lá não tá indo pra... Tá no terceira já. Quarta temporada agora? Assim, a primeira temporada, ela é pesadíssima. Ruim. Pesadíssima. Bem ruim. E, assim, o roteiro se perde, sabe? Não sei. Eu assisti, assim... Eu lembro que eu assisti na época que eu estava em outro site. E eu assisti umas 2 semanas antes de lançar. E eu não podia falar dele com ninguém. Então, eu não sabia qual seria a reação das pessoas a ele. Tipo, ao que aconteceu, né? Ao roteiro. E eu lembro que eu fiquei, mano, isso pode dar muito certo, pode dar muito errado. E, na minha opinião, ele deu mais errado do que certo, porque as pessoas não entenderam o que a série queria passar, porque ela passou de um jeito meio estranho. A série não sabe passar o que ela quer. Que, por exemplo, você vai ver aquela série que ficou muito famosa da HBO recentemente, que acho que é Euforia, que fala sobre problemas de adolescente com drogas e vida sexualmente ativa muito cedo, esse tipo de coisa. E a série é pesadíssima e, assim, tem alguns momentos em que eu sinto que ela fazia apologia, que é extremamente desnecessário e não deve ser feito em uma série que é, tipo, meio que retrata adolescente, então, teoricamente, seria destinado a adolescente, sabe? Mas ela tem um roteiro mais, assim, consciente, mais adulto. A 13 Reasons Why, ela tentava, pelo menos, ter um roteiro mais, assim, que conversasse com o público jovem, mas sem nenhum tipo de... Mano, dá a impressão que eles não tinham acompanhamento de psicólogo, sabe? Porque não é umas coisas absurdas. Hoje, né, cara? É. Porque é umas coisas absurdas, assim, gatilho pra caralho, sabe? Mesmo que tenha o aviso... antes do episódio falando que contém isso, aquilo, mano, a pessoa não vai deixar de assistir. Você tem que ser consciente do suficiente pra não mostrar uma pessoa se matando numa série, sabe? Que é muito glamourizado. A 13 Reasons Why, ela mostra o suicídio de uma maneira extremamente glamourizada. É, fica bonito. Eles fizeram a cena ser bonita. Sabe? Absurdo. É, não. Não justifica a existência. Não. Não, e aí depois tentaram fazer uma segunda também. Que não tem a segunda, vai pra terceira, eu acho. Teve, então, a segunda eu acho que é do menino que ia... pensou em atirar na escola e tal. O que já meio que perde o sentido, né? Porque ele gravou 13 motivos também pra fazer isso? Não. Então, caraca, cara, tipo... Já não, perdeu o spoiler, mas eu não ia assistir mesmo. Não, e tem jeitos melhores de tratar o tema do que daquele jeito. Com certeza, com certeza. E o problema quais são os jeitos, não. O problema do Yu, pra mim, por isso que eu botei no mesmo saco, é o mesmo, porque você pega um stalker, que é um bagulho mega perigoso, e as pessoas estão falando, mandando coraçãozinho no Facebook, sabe? Tipo, ah, mas é porque cara. O cara é bonitão. Porra, cara, é muito sinistro, cara. Então vai ser estilo 50 tons, então, né? Não, mas 50 tons, ela entra em uma coisa completamente diferente. O 50 Tons, retrata uma, literalmente, uma comunidade, que é a comunidade do BDSM, de uma maneira errada, mas ela não é tão... Como que eu vou pôr? É que só vem a palavra em inglês na minha cabeça. Ela é extremamente romantizada, mas ela não causa um perigo iminente para as pessoas como a romantização do suicídio e a romantização do stalk. Porque isso são crimes. Não crime, né? O suicídio não é um crime, mas é uma coisa que traumatiza as pessoas. E o BDSM é tipo uma prática sexual em que as pessoas podem ou não querer entrar, mas não vai colocar em risco a sua vida. Mas você sabe qual que é o problema que eu tenho com o 50 Tons? É uma coisa que eu também isso eu já reparei em várias outras obras também, que é quando qualquer vez que a pessoa ela tem... um desejo sexual que seja fora do completamente padrão, aquilo ele vem de algum trauma ou de algum distúrbio psicológico. Por exemplo, no 50 Tons, o rapaz lá, o Christian Grey, ele é todo fã do BDSM e tudo mais, mas se eu não me engano, eu não lembro se é no primeiro ou no segundo filme que fala que ele gosta dessas coisas porque ele foi abusado quando ele era criança e aí é só assim que ele consegue sentir alguma coisa. Fala assim, mano... Tudo bem. Pode ser que sim? Pode. Mas a maioria das vezes a pessoa só curte, sabe? Não tem, assim, um trauma que faz a pessoa curtir. Fala, não, eu curto e pronto. É, mano. Cara, Roger, qual é o seu ponto com relação a isso? Cara, eu acho uma merda. Mas tudo bem. Porque, tipo assim, o 50 Tons tem um problema seríssimo. Que é a romantização da masculinidade tóxica, né? Sim. E é pesadíssimo. Se você for analisar assim, ponto a ponto, o Christian Grey é extremamente tóxico. Depois ele melhora e tal, e blá blá blá, mas a garota sofreu muito na mão do cara. É muito desnecessário. Eu acho que ainda tem um consentimento dela aí, né, na parte do filme. Tem filme, sim. Não, né, mas aí... Quando tem sim, mas eu li o livro. Justifica, né? O livro é mil vezes melhor. Porque ele tem tempo de discorrer, né? Mas, assim, no primeiro livro, é tipo assim, a menina tem o consentimento porque ela não sabe onde ela tá se metendo. Sim. Ela não entende, ela não tem, tipo, completa noção do que ela tá aceitando. No segundo livro, aí ela tem um pouquinho mais. E no terceiro, obviamente, né? Pelo amor de Deus. Mas no primeiro, tipo assim, ai, vamos ali fazer isso, vamos. Aí ela chega lá e ela descobre que isso não é só o que ela achava que ia ser, sabe? Mesmo que ela tenha... A única coisa que eu acho maneira nessa história é a evolução dos personagens. Mas o que eles precisaram passar para que isso acontecesse, da forma que é mostrada no filme, parece que você vai conseguir fazer Porque, só porque você. Porque deu na sua telha, sabe? Tipo, ah, eu quero mudar o fulaninho, eu vou mudar o fulaninho. Uhum. Sabe? E não é assim, cara. As pessoas não mudam assim. Claro, elas mudam. É, ela mudam. Passa a ideia errada de evolução do ser humano. Talvez seja por causa do famoso estigma de fanfic. 50 Tons de Cinza era uma fanfic. E fanfic, assim, eu já escrevi fanfic muito tempo. Eu parei por pura falta de tempo e falta de criatividade, porque hoje em dia eu não tenho mais tempo pra ficar pensando em desenvolver história. Mas, assim, se você pega a fanfic que eu escrevi no meu primeiro ano de escritora e a última fanfic que eu escrevi, que quase virou livro, é muito diferente. E o dela é palpável. Mesmo que tenha passado por revisão e ela tenha reescrito algumas partes, que ela já falou que ela reescreveu antes de soltar, não tem como você ter a mesma cabeça que você tem hoje, por exemplo, há 5 anos atrás, quando você escreveu o primeiro livro. Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, tem diferenças muito grandes. E, infelizmente, isso dá a impressão que foi natural na história. Mas não foi natural na história, foi natural da escritora. É exatamente o que você falou. Isso não acontece na vida real. Aconteceu porque era uma história. Eu acho que seria um approach bem mais interessante se, ao invés de passar para o lado da coisa de eu vou tentar mudar o cara para que aí ele se adeque ao padrão, vamos dizer assim, a coisa do BDSM poderia ser uma jornada de autodescoberta dela, sabe? E mais por esse lado do que só a coisa da romantização de tentar mudar o cara. Eu escrevi uma história que seguia mais ou menos isso, só que era mudança de papel. Eu escrevi uma história em que eu peguei tipo meio que o Christian Grey, deixei ele uma menina. E eu fiz o contrário, não foi o par que tentou mudar ele, foi ela que mudou por causa do par, sabe? Tipo, ela era super chata, super rígida, não vai ser do jeito que eu quero. Bem o que o Valdir falou sobre masculinidade tóxica, ela tinha uma masculinidade tóxica dentro de si, sabe? Ela achava que ela não podia abrir mão do que ela achava que ela era, porque ela ia se tornar menos ela. E ela foi evoluindo assim como eu fui evoluindo enquanto eu escrevia. Tanto que quando eu fui repostar em outro lugar, eu mudei várias coisas da história, porque eu falava, mano, ela não precisava ter falado desse jeito grossa com tal pessoa, sabe? E aí eu mudei. Porque eu achava exatamente esse tipo de coisa que mostrava no 50 Tons de ele vai mudar por mim, extremamente idiota. E a pessoa tem que mudar, não a outra, não tipo seu parceiro mudar você. Você tem que mudar por ele. Exatamente. Sabe? Na verdade, você tem que mudar por você. Mas sempre vem interna, né? Nunca vem externa, né? É. Se vem externa, não é mudança. É, tipo, alteração temporária. Ou tem algum interesse envolvido também, né? É. Posso fazer uma coisa pra agradar, mas eu vou querer alguma coisa em troca também. Deixa eu ver. E por falar, assim, em mudanças, nesse último mês, a Rito Gomes, a produtora do League of Legends, anunciou vários estilos novos de jogos, né? Existiu algum... E aí tem lá, tipo, LOLzinho de carta, LOLzinho de tiro, LOLzinho de luta, enfim. Existe algum desses que você viu e olhou e falou assim, caguei. Então, cara, o de tiro eu vou passar longe. Mas é porque eu não curto FPS em geral, né? Tipo, o Overwatch eu já pensei em jogar, por exemplo, mas eu não jogo porque custa o olho da cara e o dedo do pé. Então... O que é FPS? Primeira pessoa. Ah, justo. Entendi. Justo é ótimo. Tudo que é jogo de tiro é FPS. Né? Eu maioria, tentei jogar quando eu tinha meu PS4. Eu tentei jogar. Ué, já não tem mais? Não, eu vendi ele. O desespero da guarda. Tá sem nenhum de novo. Tô sem nenhum de novo. Não, mas em breve eu terei meu diploma. Então vai ser Letícia com. Já é. Diploma não serve pra nada. Serve. Estudar não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos todo mundo ser coach. Tentei. Eu tentei jogar Destiny. Ah, não, eu lembro que você ficou viciadíssima. Era muito legal, eu jogava com um amigo meu. Meu, era legal pra caralho, mas eu era muito ruim. Aí eu pensei, mano, eu vou jogar Overwatch. Eu falei, mano, se eu sou ruim no Destiny, imagina no Overwatch. O Destiny, pelo menos, é contra os monstrinhos, né? No Overwatch é contra... Não, dá pra jogar PVP. Mas eu não jogava. Sou eu jogando qualquer coisa de tiro. Eu tentei aquele PUBG, tentei Fortnite. Era uma merda, porque aí eu passava, tipo, 20 minutos andando no mapa, procurando coisa e tal, e aí eu morria. Ah, porra. Eu morria que eu não via nem o que me matou. É, porque você não tinha um coach. Se tivesse um coach, você conseguia. É verdade, eu devia ter contratado um coach pra reprogramar. Não, coach não. Muito com Battlefield, cara. Eu comecei a tentar jogar Battlefield. Mas também que nem tu. Eu tentava mirar, tentava achar alguém, tomava um tiro e não sabia de onde vinha. Aí eu falei, ah, gente, não. Jogo de tiro, primeira pessoa, tô fora. Aí qualquer jogo de terceira pessoa, eu consigo jogar de boa, mas em primeira... Destiny, tipo, tem como você mudar, né? Você consegue sair de primeira pessoa, mas é uma bosta pra você mirar, não dá. Ah, é, a primeira pessoa, ela tem várias vantagens em relação à mira. Em compensação, a terceira pessoa, você consegue ver o que tá atrás de você, né? É, mano. Então, cada um tem a sua vantagem. O que não faz o menor sentido, né? Você enxergar um personagem, o que tem atrás dele, mas tudo bem. Porque uma coisa de 360 graus, né? Imagina que tem um robôzinho ali com a câmera, um droide. É tipo um drone. Ali, ó, papagaio. É. Não, deixa eu falar. O meu comentário não tinha nada a ver com nada. Eu tava só viajando. Eu tô na vibe de crítica, sabe? Eu vou criticar tudo, aí foda-se. Você tá muito critiqueiro, Valdir. E menino Samir, tá começando hoje. O que que você viu e não gosta? Então, cara, eu sou meio antigo, né? Meio antiquado. Sou da galera do fliperama ainda, né? Uma coisa que eu não joguei, talvez não jogarei, seria esses brinquedinhos de Dota, LOLzinho. Não, acho que isso aí... Não... Olha o público do site indo embora. Olha o público do dislike. Você tem consciência que você tá em um site que... 99% do conteúdo é sobre games, né? E 80% desse conteúdo é sobre esportes. Pois é, cara. É. Não, eu sei que eu vou causar uma polêmica aí com a galera aí, mas eu sou muito da galera da plataforma e do jogo de aventura. Sou mais do Tomb Raider, a galera do... Não, é compreensível. É um gosto. É... Mas explique por quê. Explique também, por quê. Né? Justifique. Eu quero introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu estou fazendo parte da cota. Tem uma cota aí para participante do Fighting Games aí. Eu estou me complementando aí. Nossa, eu sou da cota também, então, porque eu não jogo boss nenhuma. Eu não. Então, não pode ser só o pessoalzinho do LOLzinho aí. É LOL, né? Então, do Dota. É. Então, sou um pouquinho mais antigo, tem que ser do Fighting Games também, só pra gente ter uma democracia. Não muita, mas... Seguindo a tua linha de raciocínio, eu nunca joguei e nunca jogarei Street Fighter V. Pô, não sabe o que tá perdendo, cara. Melhor coisa que... Mano, esse negócio de você comprar o jogo, depois comprar o personagem, pra mim não dá, cara. Ah, eu tô com esse problema com o Mortal Kombat. Tem gente que compra o Xbox, cara. Nesses joguinhos aí, cara. Quem disse que eu compro o loot box? Você tá muito louco. Não, Valdir, nesse ponto o menino Samir tem um ponto. Eu prefiro gastar dinheiro. Não, deixa eu finalizar. Acho uma filha da putice, por exemplo. Eu comprei a caralha do o Mortal Kombat 11, né? Jogo bacana, parará. Aí cada mês eles me lançam um boneco novo. Lançou o Nightwolf, lançou agora o Shang Tsung, agora o Exterminador do Futuro agora. E tal. E agora Sindel. O problema é que cada um desses bonecos novos que sai é mais 10 conto. Mais 10 reais. No final, ele vai sair lá. Não, aqui é 10 doleta também, 10 conto igual. 10 dólares é 40 reais aqui. 40 reais. Pois é, não. E aí imagina o seguinte, se eu compro 5, 6 bonecos novos, eu paguei literalmente outro jogo. Aí é de me... E outra, dá 6 meses eles lançam uma edição com o mesmo preço com todos os jogos, com todos os bonecos. Ah, tá, toma no cu. Com mas mesmo aí, ô Valdir, eu lhe faço a pergunta. Você preferiria ser obrigado a gastar dinheiro com boneco ou gastar dinheiro com skin? Então, cara, é isso que eu ia falar. Se o jogo for gratuito, eu acho justíssimo o cara ter uma forma de ganhar dinheiro. Por outro lado, por exemplo, se a gente for analisar o supra citado LOL, falando bonito para defender a minha hipótese. É, o LOL não precisa que você compre as paradas. Você pode conseguir com o dinheirinho do jogo, com as caixinhas que você ganha, tipo, tudo que tá ali. Tudo que tá ali você consegue. Não interessa. É gratuito. É gratuito. Nesse ponto eu concordo com o Valdir. O jogo é de graça. E que, inclusive, você pode comprar tudo que tem lá no jogo, ou praticamente tudo. Que você vai continuar sendo um bosta. E qualquer coisa que você compre não afeta a gameplay da coisa. Zero, então você compra atenção. Puramente cosmético. E aí é um ponto seu e você vai. Ó, eu tenho a infeliz hábito de jogar essa merda por lá uns 2 anos. Eu tenho várias skins, eu tenho quase todos os bonecos e tal. E assim, eu nunca gastei um centavo. Não, mentira, eu gastei 10 conto uma vez, mas foi pra mudar de servidor. Quando eu saí do servidor BR. Tem Game Pass também, de passagem? De quê? De temporada. Tem Game Pass também. Só que o Game Pass é pra eventos específicos. E não chama Game Pass. Como é que é o nome do... Season Pass, né? É a Season Pass. É um passe de alguma coisa que eles chamam. Cada evento é um nome diferente. Não, mas o que muda é que, por exemplo, eles mudam as características dos personagens. Então, bufa um boneco, nerfa outro boneco, pra manter o jogo mais... Que é um não, nerf, isso aí que você tá falando é gratuito. Nerf é quando você diminui a força do boneco. Tipo, ele dava X de dano, agora ele dá X menos 20. Ou ele tem um cooldown um pouco maior. Isso acontece porque você perde ou você faz isso não, intencionalmente? Isso é programa do jogo. Então, por exemplo, suponhamos que você joga com o boneco Valdir. O boneco Valdir, ele tá muito mais forte que os outros bonecos. Então, para manter o jogo levemente equilibrado, eles diminuem a força do Valdir. Ah, entendi. Tá bom. Entendeu? Enquanto o boneco do Samir tava muito fraco. Então, eles aumentam a força do Samir. Aumentar chama como? Buff. Olha, aprendi coisas novas hoje. Não olha, é? Momento! Mas isso serve pra qualquer jogo. Tipo, o Street Fighter, inclusive, tá passando por isso direto também. Tem, porque senão você pega um Zangief ali, dá 2 socos no maluco e acabou. Acabou, é verdade. Mas o. Deixa eu falar, daqui a pouco a gente vai transformar o podcast sobre esportes. Não tem problema, Valdir. Esse aqui já virou tema livre. Tá igual aquela redação, né? Que o professor entra na sala, bota o pé em cima da mesa. É, redação, tema livre. Tema livre, minhas férias. 20 linhas aí, minhas férias. 20 linhas, minhas férias. Caralho. Mas outra coisa que eu nunca vi e nunca verei, Letícia. Cadê? Caí. Não, ele caiu. Alô. Letícia? Ah. Oi. Oi. Tô ouvindo agora. Vai, Letícia, fala. Eu escutei! Não, achei que você tava falando. Pra você falar, Letícia. Ah. Uma coisa que eu nunca vi nem verei, deixa eu pensar. Eu estava literalmente scrollando pelo catálogo da Netflix pra achar alguma coisa. Eu fiz isso também, mas no meio do caminho eu me distraí, passei por um monte de coisa e não prestei atenção em nada. Então... Ah, uma coisa que eu nunca vi, eu acho que eu nunca verei, vai ser Cavaleiros do Zodíaco. Boa! Ah, não, não. Assim, eu sou muito louca dos signos, e eu conheço gente que virou louca dos signos por causa desse anime. Só sei a ordem dos signos por causa do Cavaleiros do Zodíaco. Gente, não era da minha época, eu assistia Pokémon, não Cavaleiros do Zodíaco. Veja bem. Cavaleiros do Zodíaco foi muito bom quando a minha cabeça tinha 10 anos. Quando, agora, é isso que 30, eu ia falar agora, porque assim, Cavaleiros do Zodíaco é bem ruim. É muito ruim, cara. É muito ruim. Eu gostava quando eu era pra pequeno caralho. Era maravilhoso. Agora... Isso, eu gostava pra caralho quando eu era moleque, puta, brincava, tinha os bonecos, brincava de cavaleiro na escola e tal. Mas eu fui assistir depois de novo esses dias, umas temporadas do Erro, Chico, erro, era moleque. Errou rude. Nossa, como é ruim. Puta, não um se assiste nada merda, da sua infância, cara. Uma animação merda, com uma história merda. Nossa, nada faz sentido. Puta, como é ruim. É, o cara uma hora tem um poder, na outra hora não tem. É. Puta. Mas em comparação, tem desenhos que eu assistia que eu assisto hoje, puta merda. Tipo, o próprio Pokémon. Ou, tipo, os desenhos do Tim Burton, tá ligado? Tipo, Estranho Mundo de Jack. Nossa, eu sou apaixonada. Eu tenho um problema seríssimo com o desenho do Pokémon, porque ele não tem nada a ver com o Pokémon. Ver. Pronto, lembrei uma coisa muito importante que eu quero muito falar aqui. O filme do Mulan. Porra! Gente, quem teve a ideia de tirar o Mushu? Quem teve ele a ideia? Tirou, o cara tirou o Mushu e tirou o Capitão também, cara. Chang. Ele é muito doido. Cara, ele simplesmente... Uai, assim, vai. O grande problema é que ele tá tentando ganhar o público japonês, porque assim... É chinês. Chinês, errei. Porque Mulan nasceu de uma lenda deles, né? E aí a Disney romantizou e fez ela se apaixonar e tudo mais. Colocou o Mushu como elemento de humor e tudo mais. Só que, gente, a partir do momento que você tá baseando na Disney e não no conto, você tem que seguir a Disney. Ah, não, porque a China vai barrar. Meu, você vai cagar com o sonho de metade do mundo... Porque a China não vai assistir. Daqui a pouco eles estão modificando os Vingadores também, por causa Meu, eu sei lá, que. Já tem... não vai ter o um filme lá do menino chinês? Não, mas esse boneco pelo menos existe, né? Existe mesmo, Valdir? Existe, cara. Você sabe o que eu ouvi falar também? Eu ouvi falar que o povo da China acha o ator que vai fazer o herói chinês lá da Marvel, acha ele feio. Não, o povo da China tá reclamando porque o personagem principal é menos chinês que o vilão. É, porque ele inclusive faz um seriado canadense que eles são coreanos. Que eles, o pessoal da China fala que a cara dele é muito ocidental. Ele tem muita cara de ocidental. Ah, mano, mas nego quer reclamar, né? Caraca, cara, é igual pô, vou reclamar. A gente muito assistiu Velozes e Furiosos, a gente reclamou do roteiro, a gente não reclamou que os caras estavam no Brasil e nenhum dos caras era brasileiro. Mas aqui tem vira-lata, síndrome do vira-lata, não vai nem ligar o que o americano vai achar, pô. Quer todo mundo se basear em americano mesmo? Ah, cara, mas pô, os caras são muito chatos, velho. Meu Deus do céu, deixa a gente ser feliz, deixa o personagem ser legal, cara. Isso basta. Sim, existem coisas que precisam ser problematizadas realmente, mas esse tipo de coisa não. Por exemplo, mas Mulan é o seguinte, então, é vamos combinar um negócio. Vamos botar o Jack Chan sendo o Shang-Chi. Pronto. Não tem idade, pelo amor de Deus. Jack Chan pode fazer o que ele quiser. Caralho, não. Já pensou se o Jack Chan aparece no filme do Shang-Chi? Eu ia chorar na hora. Ele pode eu ia levantar e bater palma. Não interessa se ele fosse um mendigo. Eu ia levantar e bater palma. Caralho, Jack Chan. Ele pode ser o imperador. E por falar, agora que a gente tá falando em Marvel, eu recentemente assinei o Disney Plus, né, que eu moro no primeiro mundo e esse tipo de serviço já está disponível no meu país. O problema é seu, ninguém te perguntou nada. E aí, mas assim... das coisas. Ainda não tem muita coisa. Tem lá o Mandalorian. Não tem muita coisa, não. Tem os filmes velhos da Disney, tem alguns Star Wars e tal. E aí tem coisas novas que vão sair também para esse tipo de serviço. Algumas delas, inclusive, que nem saiu e eu já caguei. Por exemplo, a série do Falcão com o Soldado Invernal. Mano, essa série, eu não boto né, zero fé nessa série. Porque assim, tipo, eu gosto do Falcão, eu gosto, mas o Soldado Infernal é o personagem mais chato da Marvel. Ai, né, então. Cara, que chatice. Esse negócio de reprogramação assim, mental já deu, já. Vou assistir? Vou. Porque, né, a gente já estabeleceu isso aqui várias vezes, a gente é trouxa. Não, mas... é, no nosso caso, nem que a gente seja trouxa, né? O nosso trabalho. É, isso também. Mas pelo menos a Disney teve o bom senso de fazer a mesma coisa que o aplicativo do Netflix tem, de você poder baixar o episódio e assistir depois. Felipe, aí deixa eu... Vou reformular essa frase. A gente vai assistir pelo bem dos nossos ouvintes para que você não precise assistir quando a gente reclamar. Exatamente. A gente assiste para você não ter que assistir. A gente toma isso aqui, esse tiro. Isso aqui é utilidade pública, Valdir. A gente tinha que receber isenção de imposto por causa disso. Insalubridade. Não, é isso. Esse é nem salário, mas isenção das coisas. Pelo amor de Deus. Acionar o turno. Adicional de insalubridade, gente... porque a gente vai ter que assistir todos os bagulhos da Disney. Ai, meu Deus. Você sabe que você vai ser obrigado a assistir Mulan em algum momento, né, Letícia? Em fudendo! Eu vou boicotar essa bosta. Que isso? Cara, vamos fazer um review cego do Mulan? Tipo, ninguém assiste e a gente faz um review mesmo assim. Eu achei uma merda. A gente vai ser massacrado. Uai, vocês assistem coisas antes de fazer review? Ah. Olha só! Ah, você tá assistindo? Eu vou testar isso. Que a gente falou hoje. Vou testar um dia. Vocês assistiram Endgame pra falar do filme? Vocês assistiram Coringa? Eu assisti. Assiste e depois escuta nosso podcast. Sensacional. Não, olha. Essa semana eu tive uma discussão fervorosa com um rapaz lá no serviço, porque ele veio me dizer que achou o filme do Coringa uma merda. Aí ele tá muito, muito, muito incrível, cara. A pessoa me vira assim, o que tem de tão bom que as pessoas estão vendo esse filme do Coringa? Eu falo, realmente, assim, se você desconsiderar atuação, roteiro, fotografia, soundtrack, realmente, o filme é uma cagada. Mas, assim, tirando essas pequenas coisas, aí eu falei assim, e depois disso, ele, sabe que ele veio me falar de filme que ele achou bom? Filme do Han Solo. Aí eu falei, não sei nem o que eu tô gastando saliva. Você fala assim, cara, entra nessa sala aqui, tranca e joga a chave fora. Não, não, ele vem falar que ele também, que ele tá jogando Red Dead Redemption 2 e não gostou. Vai dizer que o filme melhor. Você vai dizer que o filme favorito dele do Star Wars é o Clone Wars? Não. Não, não, também não. Neville de porra, ninguém é tão assim, né? Assim é ótimo. Ai, caralho, velho. Não, mas tem gente que passa assim. Dos limites. Mas tem um outro filme, ó, polêmica de novo, hein? Que eu não assisti, não assistirei e continuo achando uma bosta. É o Animais Fantásticos 2. Olha, então você, esse eu não vi aí. Dobre sua língua pra falar mal de Animais Fantásticos na minha presença. O 2, você gostou do 2, Letícia? Eu gostei dos 2, querido Valdir. Defenda Animais Fantásticos 2, Letícia. Mano, é que assim, as pessoas estavam... Primeiro que as pessoas foram assistir esse filme já de cu virado, porque eles estavam putinhas porque a J.K. não tirou o Johnny Depp. Sendo que assim... O que a J.K. tem a ver com isso? Porque eles fizeram pressão pra J.K. tirar o Johnny Depp. Ela é a que manda ali, né, lindo? Se ela falar, eu não quero fulaninho no meu filme, o fulaninho vai cair fora. Pô, então você tá querendo me dizer que a câmera secreta é a responsabilidade dela? É com ela que eu reclamo? Não, eu não estou falando pra que a responsabilidade é dela, mas tem dedo dela ali. Principalmente no Animais Fantásticos, que ela... Não, gente, ela tem controle sobre Ela é a roteirista. Ela tem controle. Jesus, principalmente Jesus. Em Animais Fantásticos, ela tem muito controle, porque não existe base... do Animais Fantásticos, tipo, não tem um livro pra você basear e falar, não, sim, isso aqui tá certo. Então, tipo, se ela falar, eu quero que esse bicho seja verde com bolinhas vermelhas, ele vai ser verde com bolinhas vermelhas. Entendeu? Eu e aí, acho. Então, começaram a fazer pressão pra ela tirar o Johnny Depp dali. Burrice! Ele foi inocentado daquela merda. Aí as pessoas foram falando, ai, a gente vai boicotar o filme. Ninguém boicotou bosta nenhuma, a bilheteria foi ótima. Mas tudo bem. Aí foram com o cu virado. Eu ouvi vaia no cinema quando ele apareceu. Tipo, pau no seu cu, velho, não vai no cinema, seu idiota. Aí, tipo, é um filme de transição. Você não pode fazer um filme no seu mais alto nível de ação e de acontecimento se você não apresenta. Você tem que dar meio, começo e fim. É, começo, meio e fim. Falei errado. Esse é o meio. Tem o meio, você não tem fim. Você não tem como amarrar a história. Então você tinha que apresentar o Grindelwald. O que, algumas coisas que eu concordo. Eu realmente acho que o Grindelwald ainda foi pouco mal, vamos falar... Fiz aspas com a mão. Ele deveria ter sido um pouco mais cruel, porque por todas as histórias que a gente escuta, ele realmente era perverso. Eles deram uma maciada ali. Mas assim, mano, você não pode esperar muita coisa de um filme de meio, sabe? É um filme ele tem que apresentar as coisas. Assim como o primeiro apresentou e mostrou uma história, esse apresentou e mostrou uma história. Só não foi como as pessoas queriam, porque o desfecho desse filme tá no próximo. Vamos ver, quando sai o terceiro... Não, eu não sei, eu não vi. O terceiro vai ser no Brasil mesmo? Ah, não. Acho que não, não sei. Peraí, Google? Ok, Google. Não, assim, eu vou ser polêmico de novo. Eu acho que o Animais Fantásticos 1 é melhor que todos os outros filmes do Harry Potter. Opa, peraí. Pera, tá, como falando, diz o Ciro até Gomes. Prisioneiro de Azkaban. Tá dando uma de Sam. Pera, até logo, Prisioneiro de Azkaban. Porque assim, eu li os livros. E comparado com os livros, todos os filmes são horrorosos. Aí você tá comparando filme com livro e filme com X. Então, o conteúdo do Animais Fantásticos é muito mais interessante. Mas até aí você podia enfiar conteúdo no cu, porque não tem de onde tirar. O livro do Animais Fantásticos é uma enciclopédia. Que é mais legal do que todos os filmes. É literalmente uma enciclopédia. É só um glossário de coisas. Com exceção da Hermione, todos os outros atores são uma porcaria, cara. Meu Deus do céu, não dá. Aí, Valdir! A minha porção de polêmica com relação a isso é que eu acho o Prisioneiro de Azkaban meio... Acho os outros mais legal. Por exemplo, aquele, o 4, que tem o torneio. Aquele é muito mais legal. O 4 é o que tem as polêmicas mais graves. Não, é o que tem os estudantes de intercâmbio. Ah, o 4 é o Cálice de Fogo. Eu acho aquele legal. Mal feito. É porque é um dos livros mais grossos, né? Não tinha como você pôr um torneio gigantesco com um monte de detalhe num filme de 2 horas. Faz igual o último, faz em 2 partes. Se você fazer um quarto filme em 2 partes, não faz sentido. Ué, cara, a Marvel faz. A Marvel, hoje em dia, a Marvel já, né, foi estabelecido que a Marvel faz o que ela quiser. E a gente vai lá e paga. Porque a Marvel fez um filme de transição que é o Guerra Infinita e eu adorei. Não, mas aí não é uma transição, aí é o final, parte 1 e parte 2. Isso daí é normal. Eu tô falando só perturbar, Letícia. É, engraçadinho. Eu não tô achando onde vai ser o terceiro filme. Porque se for aquele rumor lá que for verdade mesmo, que vai ser no Brasil, que Fernanda Montenegro vai ser aqui no Brasil, e ser da magia. Nossa, cara, eu acabei de ver uma... Eu acho que é zoeira, mas é uma notícia que tá. Fernanda Montenegro rejeita Animais Fantásticos. Estou com a agenda lotada. Eu acho que é zoeira. Vamos boicotar Fernanda Montenegro agora. Ah, é no Brasil Fernanda mesmo. Fernanda Montenegro aqui, acabou com 5 horas você. Atrás. Animais Fantásticos 3 no Brasil. A internet já montou um elenco brasileiro. Pronto, aí já começou errado o filme. Eu vi no fã. Ó, outro filme que eu não vi e não gostei é o Hobbs e Shaw. Não vou ver também. Ah, então esse eu não vi, mas eu já vi. Ah, é do Fast and Furious. Extremamente necessário, cara. Esse também não vi, mas acho que é bom, hein? Ah, parece ser divertido e extremamente foda-se. Todo mundo gosta. Ah, todo mundo gosta do The Rock, mas o The Rock se enfiou num ninho de um salseiro da porra. Ah, deixa. É importante a gente ter filme foda-se. Cara, acho que a gente fala, cara, ah, foda. Direto pra DVD, ó. Pra Blu-ray, porra. Ah, mas nem ninguém assiste. Mas a ideia é essa. Não. Valdir, pensa, por exemplo, os clássicos brucutus dos anos 80. Sim. Qualquer filme lá do Stallone, do Schwarzenegger... Mas eles do foram lançados nos anos 80, Felipe, não foi tudo agora. Bem. Não, pois é, mas nos anos 80 também tinham, tipo, filmes bons e também teve esse monte de merda. É, mas você quer ver filme de brucutu recente que é maneiro? Os Mercenários, cara. Pois é. Cara, o terceiro, cara, é uma merda. Eu prefiro assistir o Hobbs e Shaw. Eu nunca vou assistir esse. Filho da puta, depois que eu vi que ele veio pro Brasil gravar e depois ficou zoando o Brasil por aí falando que a gente oferecia puto e macaco, não assisti. Puto e macaco na terra dele. Eu fico puta quando as pessoas vêm aqui e fica igual o Drake, filho da puta. Não assistiu o show dele no Rock in Rio e não viu. Eu vou ter que blipar demais esse podcast. Puta, não tem problema. A Letícia está falando o nome dele. Quem que veio pro Brasil se apresentar no Rock in Rio e trouxe água dos Estados Unidos? Se processar, vai ter a Letícia pro redamento da dia. Não, não vou blipar, não, tô brincando. Cara, mas o Drake realmente cagou no pau foda. Eu não vi o show dele, não vi, não, e não gostei também. Eu não posso falar mal de Drake, porque senão eu sou deportado. Não, a blusa do Drake também, que eu tenho que falar mal, que ele tava com a blusa do Corinthians, né? Podia estar com a blusa do líder, né? Ao menos. Olha o flamenguista, é a cota. Não sei. Ai, meu Deus, cara. Mas é muito... A do Corinthians pro Rio de Janeiro, gente. Que ousadia, cara. Que maluquice. O cara, ele tava... Ele é canadense, né, cara? O canadense é um povo estranho. É. Felipe, é verdade que os canadenses têm medo escuro? Felipe é quase cidadão canadense já, cara. Quase. A tristeza lá vai do menino. Quase. Estamos chegando lá, gente. Estamos chegando lá. Mais um pouquinho eu posso oferecer abrigo. Ai, Jesus. Outro. Ai, vai, Sam, me fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Então. Cara, pior que eu ultimamente só vi o filme, só vi o Coringa, né? Gostei, mas uma coisa que talvez eu ainda não vi, não verei. Assim, já não gostou? É, já não gostei. Cara, é porque é porque filme ultimamente eu tenho visto pouco, né? Mas tem esses. Não, nem sei o que tá pra lançar alguma coisa, né? Né? Mas vocês estavam falando desse dos dragões, né, cara? Esse talvez também não seja um que eu não viria mesmo também, né? Qual? Game of Thrones? Que dragão. Não, esses animais, esse que é o que a Alice tava falando. Ah, Animais Fantásticos. Esse também foi um que eu não acompanhei e acho que não iria ver de jeito nenhum também. Porque eu não acho, acho graça ver essa invenção desses animais no dias atuais, cara. Esses dragões. Não é dias atuais. É, meu bem, mas não é dias atuais, é mundo paralelo, é um mundo que existe bruxa. Você não vai ver mesmo, você é trouxa. Literalmente. É, o pior é que ela não tá te xingando. Não, eu sei. Mas é que acho que... Ah, enfim. Acho que é eu que não consigo mesmo ver essas histórias mais, assim, desses mundos paralelos, eu acho, de feitiçaria, de bruxo. Não sei, eu acho. É uma coisa que eu não assistiria. Fala mal do Harry Potter na minha presença também. Tá bom. Então tá bom, né? Pega a minha varinha e dá com ela na sua cara, hein? Que isso? Ô, que louco. Isso? Pra que essa violência, cara? Mas, ó, eu tô da quebrada, tio. Zona lógica. Outro filme que eu não vi, não verei e vou reclamar para sempre é Liga da Justiça. Ô, peraí. Eu assisti. É, você melhor gostou do dessa que... atrocidade, filho? Batman vs Superman. Não, mas eu aí gostei. É fácil, né? É qualquer coisa, não, é melhor que Giló com granola é melhor que Batman vs Superman. Sim, ô Valdir, eu não gostei. Tá, que existe claro, uma pessoa que gosta de Batman vs Superman na vida e eu não posso mas... citar o nome senão você é processado. Exato. Porque isso daí deu um rolo. Agora você tem que falar, eu corto. Não, depois eu conto. Não, você sabe quem que é, Valdir? Sei não. Não sei mesmo. O dono do cabelo do leitor. O CDL lá. Do, ah, do tá. O bobão. Ele é tão fanboy da DC que ele defende com unhas e dentes Batman vs Superman. Fala você que já foi o melhor me contaram filme essa história e eu apaguei da minha mente que esse cara tá seguindo. Melhor filme que eu já vi na minha vida. O Snyder é um gênio. Não sei o que lá. Eu, tipo. Valdir. My God. Valdir, não. Eu vou te. Eu me diverti porque eu desliguei o cérebro assistindo, sabe? Tipo, eu achei a cena de luta bonita e tal, mas como eu, chegou no último ato, eu já tava tipo, caralho, que porra que tá acontecendo. O que a foda está acontecendo? É, exatamente. E os Liga da Justiça, o trailer já é um negócio que não faz muito sentido, né? O Batman fazendo piada. Ah, cara... Ah, meu, apreciei o esforço, porque assim, Batman vs Superman foi uma bosta. Aí, você vai comparar, tipo, Liga da Justiça com, Wonder Woman, que foi muito bom, na minha opinião. Até o último ato, foi bom pra caralho. É, até a parte em que ela... Descobre que o Hades existe. E aí você vai comparar com Wonder Woman, aí você vai comparar com Aquaman e com Esquadrão Suicida. Eita! Como que você vai comparar? Entendeu? Como é que você bota Esquadrão Suicida no mesmo saco de que... São todos da DC, eu não tô colocando tipo de qualidade, eu tô colocando todos os filmes que já ela vem fez. No mesmo saco, Valdir. Ai, Jesus. Já veio da mesma coisa que eu falei. É a mesma coisa que você falar pra mim que eu não posso comparar Hulk com The Hulk com Iron Man. É, mas pode, pô. Então, Hulk é bom. Por que eu não posso comparar a Liga da Justiça com Esquadrão Suicida? Porque Hulk é bom. Não, Hulk também é uma merda. Vamos com calma. Você tá sendo aquele muito aquele filme dos Hulk é tudo uma merda. O do Edward Norton? É uma merda. Que isso, cara? Você tá ligado que o do Edward Norton e que tem desse filme, né? Aquele outro lá que tem um homem absorvente é um horrível. Mas o nome do cara é homem absorvente. Eu não tô zoando, é sério. O nome do cara é homem absorvente, o vilão. Por isso que ele suga água lá e o caralho. Por isso que ele suga os poderes do... Podia ter sido tampão. Tampão. OB. OB. OB. Não, OB tem que enfiar, não é legal, não. OB. Opa! Todo mundo sabe disso. Por que você tá glamourizando meu comentário? Manchete dos jornais amanhã. A Letícia falou que enfiar não é legal. Letícia, fala mais alguma coisa que você odeia. Só eu e o Felipe estamos falando. Eu não lembro mais. Vamos falar, não, que não deixa a menina falar. Não sei. Olha o machismo aí. Olha a masculinidade tóxica. Não pode crer. Mas o assunto. Eu não consigo, eu só consigo pensar em coisas pra. Porra, tô com muita vontade de falar disso. Oi, fala. Eu só consigo pensar em séries pra recomendar e não pra não recomendar. Então agora então a gente faz então, um momento. Vamos fazer um momento recomendo. Multiverso reclamo não, recomendo. E o Felipe tá querendo tanto reclamar, cara, que ele já vai, não sabe mais o que ele tá falando. O Valdir começa, tô curiosa pra saber o que ele recomenda. O que eu recomendo? É. Não, mas o Felipe tem que puxar um momento de recomendação. Uai, a série... Mas agora vamos pro nosso quadro final aqui do programa de hoje, que é o momento Multiverso Recomenda. Por que não? Por que não? Hoje tanto reclamar. Tem que ser um momento, por que não? Pô, por que não? Por que não? Valdir, tem uma série que está escondida no... Oi, alô. Tem uma série que está escondida no Netflix, que não é muito famosa, mas que é muito boa. Se chama Lilyhammer. Nunca é uma série... Falar. Pois é uma série de máfia que se passa na Noruega. Oi. E aí é o seguinte. Não, vai ouvindo. Você já assistiu os Sopranos? Não. Ok. Existe um cara. Existe um cara nos Sopranos que ele é tipo o mais italiano dos mafiosos italianos. Ele é bem assim o estereótipo. Ele fala com a mão assim? É isso, toda hora. E aí, esse ator, ele faz basicamente o mesmo personagem. Só que ele tava lá nos Estados Unidos, e aí ele tava na. O FBI tava na cola dele e tal, e ele resolveu dedar os colegas dele, dar uma de X9, e aí ele entrega os colegas dele tudo, só que aí ele, a polícia bota ele sob proteção de testemunhas, e ele fala assim: escolhe aí um lugar do mundo pra você ir. Aí ele escolhe a pacata cidade de Lillehammer, na Noruega. Ou seja, que é uma cidade. A Noruega é o país perfeito. Então, tipo, eles não têm crime, não têm violência, não tem absolutamente nada lá. E aí o cara, ele começa a fazer maracutaia estilo máfia com esse tipo de cidadão pacato que não faz nem ideia que ele tá fazendo é máfia. É bem interessante. Vocês já viram? Tem 3 temporadas, se eu não me engano. É uma série original do Netflix. Pode assistir, tem aqui o selo Dedão Botini de qualidade. Dedão Botini. Letícia, vamos lá ver aqui do Discord, Letícia. Eu vou. Ah, é que as séries que eu tô assistindo ultimamente, elas não são muito desconhecidas, mas elas são de nicho. Elas são voltadas ao público LGBTQ+, nananana, que eu nunca consigo acompanhar a sigla. Ah, LGBTQ letras. É, letras, gostei. E essa semana eu tava assistindo uma que chama Queer Eye. Queer de rainha, sabe? Essa série parece ser muito engraçada. Mas então, ela não é exatamente uma série. É muito fofo. Ela não é exatamente uma série, ela é tipo um reality show. Que os Fab Five, que são 5 caras, 5. É, cada um tem a sua especialidade. Então, tipo, Jonathan é de. Hã? Os 5 fabulosos. É. Cada um tem a sua especialidade. Então, por exemplo, o Jonathan é de cuida de barba e cabelo. O Tan cuida de, tipo, roupas. Aí o Anthony, ele ensina a pessoa a cozinhar. O Caramo, ele é tipo meio que um psicólogo. Então, ele ajuda a pessoa no que ela precisa, tipo, nas travas sociais que ela tem, sabe? E o... O Bob cuida da casa da pessoa. E, assim, na minha humilde opinião, o Caramo é um dos que mais... Nossa, um dos mais fodas da série, porque, assim, eles pegam pessoas muito heterogêneas, sabe? Na quarta temporada tem um cara que é um senhorzinho, que ele é croata, ele é descendente croata, ele vive em Kansas City. E, mano, ele é o tipo de pessoa que tinha tudo pra ser, tipo, super racista e super preconceituoso, e sabe? E na série mostra como, tipo, a generosidade e a bondade das pessoas mudam, sabe? Então, tipo, ele tinha tudo pra ser ruim, mas ele é um senhorzinho, assim, que dá vontade de você entrar na tela e abraçar ele, sabe? E lida com todo tipo de problema. Eu assisti um hoje que era sobre uma moça que ela é descendente, ela é latina, e ela tem biotipo de latina, e ela fala que ela sofre muito preconceito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são com uma onda extremamente anti-imigração, né? E, cara, as coisas que eles fazem, as coisas que eles mostram, assim, o jeito de lidar com as pessoas é muito bom. E recentemente eles lançaram um, que é tipo um spin-off, que chama Luz, Câmera, Japão. Esse é... Ah, eu tava assistindo esse também. Meu, muito bom. Esse é o que eu vou recomendar, porque, assim, 4 temporadas de uma série que você não viu e não sabe se vai gostar, é foda, né? Mas esse Luz, Câmera, Japão, ele tem 4 episódios, é feito no Japão, então, tipo, eles falam inglês, as pessoas falam em japonês e tem tradução. E, cara, é muito bom, porque você vê uma realidade completamente diferente do Brasil, mas que eles sofrem pressões sociais que tem no Brasil, não tão, tipo, exacerbadas igual do Japão, mas tem, sabe? Tipo, repressão sobre a pessoa ser gay, repressão sobre a mulher ter que deixar de ser mulher em prol dos filhos ou de alguém. É, repressão sobre você ter que ser super bem sucedido e ter o corpo ideal e esse tipo de coisa, sabe? Tipo, mano, é muito, muito bom. E eles são super, sabe, carinhosos e conscientes, e é muito legal. Eu recomendo. Assim, quando você tiver de bobeira, põe Queer Eye, põe o do Japão, que é sensacional. Não, e o bom é que você pode assistir episódios, foda-se, episódio 1, hoje você assiste o 3, depois o 7, depois o 9. É porque como é um reality show e sequência. É único, eles não carregam. É tipo, ah, hoje eu vou ver o Felipe, amanhã eu vou ver o Valdir, amanhã eu vou ver a Letícia. Opa, sabe? Amanhã você vai me ver? E é muito bom, gosto muito. Todo não, mundo mas eu tô falando, eu tô recomendando. Eu tenho dois pensamentos sobre esse programa. É que não é bem uma série, é mais um programa de TV, né? É. E o primeiro deles é que, assim, é muito interessante o jeito que eles tratam, porque a maioria dos problemas que eles vão lá para, tipo, resolver na vida da pessoa, que 90% dos episódios são com homens, né? Uhum. Esse programa, ele é meio que um remake de um programa que tinha nos anos 90, que se também chamava Queer Eye for a Straight Guy, que traduzido quer dizer, assim, o olhar viado para uma pessoa hétera. Né? Então eles pegavam o olhar que é o queer viado, straight guy, porque queer para é uma tipo pessoa viado. É isso. Continua. Era considerado xingamento, só que hoje em dia eles ressignificaram a palavra e queer é meio que tipo rainha, sabe? Tipo queen, queer, mesma coisa. É, e queer é como se fosse tipo fabuloso, eu sou, né? You need to be queer. Enfim. Tipo, você precisa ser mais gay ainda, entendeu? Ah, é porque eu fazia uma outra leitura, né? Tem a pessoa queer, né? Da questão gênero, né? Que... É, então, a queer é uma pessoa afeminada. Então, o queer é aquela pessoa que não se adequa às normas dos padrões sexo. Do gênero que ela vai. Então, por exemplo... Tipo o gênero fluido, né? É, não. Mais ou menos. Não. Gênero fluido quer dizer que ele se identifica com coisa dependendo do humor dele. Ah. Ou dela. Queer é tipo você assumir que você não se identifica com o seu gênero, mas você não sente necessidade de mudar. Sabe? Tipo, você não é trans, você é queer. Aham. É a mesma coisa que o não-binário, que... no caso. Então, mais ou menos. O não binário quer dizer que ele não se assemelha a nenhum dos dois. Ah, ele é uma coisa própria. Acho que a gente vai gravar um podcast sobre isso. É porque o só de é não binário, não é isso? O não binário é você não se identifica nem com mulher nem com homem. Por exemplo, no Queer Eye tem o Jonathan. E o Jonathan, ele é... Mano, eu não sei explicar como que o Jonathan é, mas... Né? É, ele é sensacional e ele é uma das pessoas mais sensíveis dos cinco. Uhum. Ele cuida de cabelo, mas assim, por exemplo, ele foi no lançamento da quarta temporada de vestido e salto. E o cabelão e uma barba com bigode enrolado. E um belo de um bigode, viu? Um belo de um bigode. Belo de uma bigodeira. Ele não tá nem aí, tá ligado? Ele usa vestido porque ele gosta, ele usa salto porque ele gosta, às vezes ele tá de batom, às vezes ele tá de sombra. É, ele sai afeminado, no outro dia ele tá todo de moletom, sabe? Tipo, é assim. Mas, ô Letícia, toda vez que eu vejo o episódio desse do Queer Eye, sempre me vem um pensamento que eu fico pensando no menino arquiteto. Ele deve ficar com uma puta raiva, porque todos eles dividem o tempo de cena pretty much, basicamente ao mesmo, um tempo igual pra todos, né? Olha eu mandando o inglês aqui no... Sensacional. Mas enfim, então todos eles dividem a mesma quantidade de atenção. Só que ele fica pensando, não, tá bom, massa, você foi lá, fez um corte de cabelo, você sentou o outro lá, o menino psicólogo sentou e bateu papo, o outro você chegou lá, ensinou uma receita, e eu tô aqui reformando a casa da pessoa inteira. Mas sabe o que eu percebi? Agora, na quarta temporada e no do Japão, ele tem mais destaque. Você assistiu essa prova? Não, eles estão botando. Ah, eu vi uns dois episódios do Japão. Principalmente no do Japão, porque o Japão tem um costume, assim, de apartamentos serem muito pequenos e terem a necessidade de conseguir tirar tudo que você colocou, porque tudo lá é alugado. Então ele teve um papel muito grande, porque assim, ele chegava na casa, não tinha nada na casa, ou ela era completamente bagunçada. O último episódio do Japão é sensacional, porque o cara, ele tá num casamento meio que fracassado, e a casa dele, assim, gente, não tô brincando, tipo, eles não tinham onde pisar, de tanta bagunça. E no final, ele cria um apartamento sensacional e, tipo, tudo removível, sabe? É, tipo, papel de parede, coisa que você desatarraste e sai. É sensacional. O Bob tem bastante visibilidade nessas novas temporadas. Valdir, qual a sua recomendação, então? Eu quero recomendar um filme que, inclusive, está na Netflix, que, na verdade, é uma animação. O que não deixa de ser um filme, né? E não deixa de ser um anime também, porque é japonês. Mas é o A Voz do Silêncio. Vocês já assistiram? Não. Nope. É sobre... A Voz do Silêncio é sobre bullying. Tipo, o menino, ele tá na sala de aula e ele era o bobão que gostava de chamar atenção, porque ele achava que ele precisava de atenção. E aí, não vou dar muitos spoilers não, mas... Enfim, ele gostava de chamar atenção. E aí, um dia, tem uma menina que é transferida pra sala dele que é surda. E ele começa a aloprar a garota, tipo, fica zoando ela e tal, só que ela usa aparelho de audição. Ela usa aparelho de audição e ele começa a roubar o aparelho de audição dela, joga fora, caralho. Aí depois de ele fazer isso, sei lá, umas duas ou três vezes, eu não lembro exatamente a quantidade, o diretor entra na sala e dá um esporro em todo mundo, né? Aí quando a turma vê que aquilo ali ia dar merda, eles saem do lado dele, né? Param de achar aquilo engraçado e começam a fazer bullying com ele. E aí ele fica mega, hiper traumatizado e mostra, tipo, ele ficando adulto e sofrendo as consequências de tudo aquilo ali, reencontrando a menina e tentando se reconciliar, entendeu? É muito maneiro. Tipo, vou parar por aqui, porque todo o resto que eu disser é spoiler. Vocês têm que assistir A Voz do Silêncio. É muito foda. Mano. É uma onda nova de filmes que tá vindo, né, japonês. Tem o A Voz do Silêncio e tem o Kimi no Wa, que eu esqueci como é que é em português. Ah, é o Chame Pelo Seu Nome. Não, não é Chame Pelo Seu Nome, não. Mas é alguma coisa assim. Mas, ô, Valdir, oi. Tem luta? Não. Uai, como que faz anime sem luta? Tem um monte de anime sem luta. Uai. Caraca. Ninguém tem poder? Ninguém é só... tipo um capeta, alguma coisa assim? É, caramba. Ah, Your Name. O Kimi no Wa, Your Name. Your Name também. Eu recomendo também. Não, mas é uma fórmula Name mais batida. O Your Name, Name é o seguinte, eles trocam... É o que a garota e um garoto trocam de corpo, só que eles não se conhecem, eles moram em lugares totalmente diferentes, e depois eles vão descobrindo por que isso tá acontecendo e tal. Mas esse é mais complicado ainda. Quanto mais eu disser, nossa, eu assisti mais eu esse. Estrago. É maravilhoso, e assim, eu chorei horrores. Então nossa, você vai chorar horrores. Mais ainda numa Voz do Silêncio. É mesmo. É mas, ô Valdir, por falar em anime e Netflix, eu tenho uma desrecomendação. Que é um que saiu agora, que se chama Seis Socos. Seis Punhos. Ah, Seis Punhos, isso. Meu Deus, como é ruim. Como é ruim. Ele é um anime, mas ele é meio... O traço meio dele como cartoon. Se fosse meio cartoon. E aí os personagens são meio mexicanos. Mas até aí, ok. Diversidade, tamo aí, vamos embora. É um anime que ele é, tipo, pesado, ele tem umas cenas meio gore e tal, mas pelo traço dele ser cartoon, parece que é desconexo, saca? Você tem, tipo, mesmo com aquela vibe Cartoon Network e uma pessoa sendo decapitada depois. Só que, assim, a história é muito ruim, os personagens não fazem sentido, assim, ah, não, eu assisti três episódios e falei, não, chega. Nossa, velho. Posso fazer mas a anime, cara... Claro, pô. Samir, favor. Agora é sua vez, seu momento. Então, eu vou fazer um do meu nicho, né? Eu que sou da área do hip hop aí, curto uma dancinha e tal. Menino danceiro. Não, mas só que esse é mais histórico mesmo, né? Questão mais dali de Nova York, ali do Bronx, chamado Rubble Kings. Não sei se vocês já viram esse documentário. Fala um pouco ali da história de como começou o Bronx e a questão das gangues ali, né? Nova Yorkinos ali, como se deu a introdução das drogas, os primeiros partidos políticos ali. É bem interessante ali ver aquela ascensão negra ali naquele território ali do Bronx e do Brooklyn ali em Nova York, né? Fica uma dica para quem gosta de história negra, essa questão mais de ascensão. The Rubble Kings, né? É os reis da bagunça. Rebeldia. Da rebeldia, é isso. E tem maneiro, um, cara. E tem um, que é o chamado The Push, né? Que é o empurrão. Ele fala mais de condicionamento social, né? Ele vai trazendo alguns casos, alguns cases de como a gente é muito induzido pelo condicionamento social e da comunidade que a gente está. E aí mostra desde coisas simples, né? A gente mudar de ideia, né? Ou ser recebido por fake news, mas também de até assassinar umas pessoas, né? Eu não vou dar mais spoiler que aí... Eita! É bem interessante depois. Acho que se mas não... tem um também... Ah, desculpa. Não, é isso. Tem um também, que também é de hip hop, que eu esqueci o nome. Hip Hop Evolution? Não. É um que tem aquele menino que fez o filme do Pikachu. O The Get Down que tá falando? O Get Down. Get Down eu achei muito massa. Isso, é um seriado. Esse já tá na segunda temporada. Pois é, mas foi cancelado já também, né? Acho que sim. Eu não sei muito ainda desse ainda. Eu sei que teve duas temporadas. A última temporada saiu acho que esse ano, em março. Essas foram as nossas dicas de hoje. Esse foi o nosso programa de dicas, não dicas, coisas que a gente não viu, pitacos, coisas LGBT, que é... Ixi, já. E bota a letra aí que você se identifica e vamos embora, vamos ser felizes. Até comenta, a próxima comenta semana. Comenta só a letra. Manda um e-mail para podcast@multiversomaia.com só com a letra que você... Vamos fazer manda um podcast sua letra. Sobre isso. Pô, sim, tá. Boa, vamos programar aqui também. Eu sou o Felipe Marcel. Eu sou o Valdir Cunabla. Eu sou a Letícia Sem Nenhum. E eu sou o Samir Santos. E aqui nós somos o Multiverso Mais. Um beijo no coração de todo mundo. Que Thor Gordo abençoe galera. Todos vocês. E todo mundo que for da sua família. Show. Tchau.